A minha mãe perguntava, pois a minha mulher igual, sobre esse grande mistério, o maior de Portugal. 5 horas antes do jogo, o que vais para lá fazer? Não preciso explicar, só a cantar te sei responder. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou andar nas relotes e cafés, Sporting apoiar, no estádio a cantar, e para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou andar nas relotes e cafés, Sporting apoiar, no estádio a cantar, para a semana cá estou outra vez. Quando chove potes, não vou às relotes, o pão com chouriço melhor é no Magriço, na Ti Margarida mini já não há, vou beber canecas para o cantinho do Sá, e no Tip Top, para até no balcão, já no Alameda marcha o prego no pão. É dia de derby, ouvem-se os petardos, no Bago da Rosa ou na Cave dos Leonardos. No final do dia, no fim da ramboia, beba a baladiça no difícil ou no boia. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou andar nas relotes e cafés, Sporting apoiar, no estádio a cantar, para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou andar nas relotes e cafés, Sporting apoiar, no estádio a cantar, para a semana cá estou outra vez. Para a semana cá estou outra vez. Para a semana cá estou outra vez. Para a semana cá estou outra vez. Para a semana cá estou outra vez. Epá, merece aqui uma salva de palmas. Muito bom. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite, onde tivemos aqui, e acho que todos concordamos, uma das melhores entradas de sempre com a nossa Beatriz, que estava aqui, se me permitem a sinceridade, um bocadinho nervosa, mas ela está tão confortável a cantar e é tão móvel que não havia essa necessidade. Dar as boas-vindas, obviamente, à Beatriz e agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite, Bia. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E vai ser um grande, grande programa. Equipa que ganha, não mexe ainda antes de partir aqui para as perguntas para a Beatriz. Obviamente tenho que dar as boas-vindas ao meu subtil e majestoso painel habitual, começando pelo Pedro Varela, claro está. Boa noite, Pedro Varela, bem-vindo. Boa noite, Mariana, boa noite, Beatriz, boa noite, João. Sim, acho que não há dúvidas que é a melhor abertura de sempre. Qualquer abertura com esta voz magnífica e com esta letra é melhor do que nos ouvir a nós. A Mia ao Castro, a Mariana não tanto, mas a Mia ao Castro certamente. A Mariana tem uma voz bonita, mas não é para cantar, claramente. Não, ainda bem, cada um nas suas valências, a Beatriz a cantar, tu a moderar, o João a comentar e eu a dizer mal. Acho que temos, todos nós temos um dom. O meu é claramente dizer mal e eu faço por isso há 7 anos, mas sem dúvida que foi o melhor começo de programa de sempre e ainda bem, porque acho que aparece na, são aqueles momentos que nós vamos recordar quando estivermos a fazer o flashback desta temporada, como já fizemos no ano do título, como fazemos muitas vezes quando chegamos a maio e nos recordamos de bons momentos. E ainda no outro dia falávamos disso, já me estou aqui a alongar, mas ainda no outro dia falávamos disso, que esta época parece um bocadinho tão pouco diferente e que podia ser melhor aproveitada às vezes não se sentia uma união tão forte entre sportinguistas. Eu não me recordo, há muito tempo que já não senti esta união, tanto em Lisboa, tenho ido muitas vezes a Lisboa, tanto agora como estive em Vizela e ainda recentemente tinha estado em Chaves. Esta união entre sportinguistas, onde estamos todos a puxar pelo mesmo, e isso é absolutamente fantástico. E portanto, esta entrada da Bia, parabéns, fabulosa voz, e é isso que nós pretendemos também. No final de contas, estamos todos aqui a puxar pelo mesmo. E queremos todos o mesmo. E obviamente, equipa, sem este comentador, nem seria a mesma. Boa noite, João Castro. Bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite à Bia. Boa noite ao Pedro. Agradecer aqui à Bia, que foi aqui um scouting que eu fiz rapidamente, uma contratação. O Nuno Mourão e a Daniela Pinto estão a dizer que são os agentes da Bia, mas não, eu é que sou o agente da Bia, porque eu é que consegui aqui a contratação relâmpago, mas a Bia foi uma querida, aceitou logo o desafio, não era fácil, e obviamente tem uma voz incrível. Eu estava arrepiado a ouvir a Bia a cantar, porque isto em direto, eu já vi os vídeos e partilhei os vídeos com muita gente, já disse isso pessoalmente à Bia, ainda há pouco comentei convosco, mas a voz da Bia ao vivo é espetacular, e portanto... sou fã, e até lhe estava a dizer que ela tem voz de rádio, portanto qualquer dia temos aí a Bia a cantar ou numa rádio, porque uma voz daquelas é impressionante. E acho que tem muito talento, além da voz, obviamente é preciso ter talento para tocar, para cantar, nos tempos certos, essas coisas todas que não vou comentar, deixo isso para quem sabe, mas a verdade é que tem um grande talento, e é um prazer, obviamente temos aqui talento leonino. Este ano temos assistido a muito talento da nossa equipa a jogar, agora que quisemos acrescentar aqui um talento musical, obviamente ao Sporting, que agora também fez e bem aqui hoje à noite, até um pequeno comunicado muito interessante que falaremos nas nossas notas finais, e vamos a isto, porque temos aqui algumas perguntas para a Bia, só para a Bia ficar um bocadinho mais relaxada, e algumas perguntas sobre o Sportingismo da Bia, porque realmente ela tem ido a vários jogos, tem acompanhado o Sporting, e nós gostamos de saber tudo, não é, Mariana? É verdade, sim, senhor. Portanto, nós não podíamos convidar a Bia com esta voz incrível só para cantar. Portanto, também queremos saber aqui um bocadinho o lado dela. Bia, como é que nasceu? Como é que tu acabaste a ser do Sporting? E como é que juntaste o Sporting a essa tua paixão de cantar? Então, muito obrigada, antes de mais, pelos elogios. Estou aqui super quentinha de tão envergonhada. E mandar aqui um saudações leoninas a todos os que estão aqui presentes e a assistir a esta transmissão. Então, portanto, é de família, acabo de ser um pouco de família, sempre tive aqui o meu pai, o meu irmão e o meu avô, sobretudo. A minha avó e a minha mãe dizem que não veem futebol, então dizem que são... Está a ver, pronto. Pronto, vê se não vê, não é? Não, mas foi sempre tudo muito por causa deles. Mas comecei a ir ao estádio assim um bocado mais tarde, porque lá está, eu cheguei a ir quando era pequenina uma vez, já não sei para. Ainda tinha aqueles bilhetinhos super pequeninos assim, e eu cheguei ao estádio e lembro-me que tinha adorado, só que depois, entretanto, como era pequenina, não tinha como ir sozinha, meu pai deixou de ir, eu acabei por não voltar a ir. Mas agora, há 2 anos para cá, tenho ido mais ao estádio. E agora, aqui, como é que se insere a questão da música? Bem, a música sempre esteve presente, a música é tudo o que eu sou, completamente. Eu estudei jazz e tudo mais. E sempre tive, desde que tenho a mínima consciência que sou do Sporting e que amo este clube e que amo cantar, eu sempre pensei, pá, eu tenho um pequeno sonho que eu acho que aos poucos se pode vir a tornar realidade, porque eu sou muito assim, eu quando quero uma coisa, eu sou muito ambiciosa e tento ir até ao fim. E sempre tive um pequeno sonho que era gravar coisas do Sporting, cantar cânticos do Sporting e tudo mais. Até mesmo fazer cânticos originais, não só versões. E foi um bocado por aí, pá, e há 2 semanas, ou há 1 semana, já não me recordo, acho que foi no 10, 9, por aí deste mês, pensei assim, eu quero gravar isto porque nós estamos a ter uma época muito boa e apetece-me gravar isto. E depois lá está, eu sempre tive muito o problema, posso não aparentar isso, mas sempre tive muito o problema de... eu quando, portanto, quando eu queria que as pessoas ouvissem o que eu cantava, não queria que as pessoas me vissem. Porquê? Porque eu até muito tarde tinha aquela questão de influencia. Influencia bastante, tu não estás a escutar a pessoa, tu estás a vê-la, tu estás a ver. E eu até sou uma pessoa que ou fecho os olhos ou faço assim umas caras mais engraçadas, porque pronto, começo a sentir bem o que estou a cantar. E então não mostrava, não fazia vídeos a mostrar a cara, era sempre tudo muito, muito mais escondido. Só que não sei o que é que me deu naquele dia, acabei por fazer aquele vídeo dia de jogo. E o feedback das pessoas tem sido muito agradável e sobretudo fez muito sentido e eu quis também mostrar assim que estou cá e que estou a apoiar, que não é só ir aos jogos e tudo mais. Eu tenho na cabeça, tenho esse pensamento que é nós devemos colocar os nossos dons ao serviço dos outros, não é? E mostrar aos outros o que é que eu acho que isso é muito muito importante. Exatamente. E é uma boa forma de estar na vida. Pronto, e eu gosto de fazer isso em tudo, que as pessoas que me conhecem sabem disso. Então fez-me muito sentido começar a fazer este tipo de vídeo, pois pronto, depois é uma bola de neve, não é? Vais fazendo, depois queres fazer mais, já estou a pensar no próximo, que acho que vai ser assim uma bomba, ninguém vai estar à espera, e pronto, enquanto me fizer sentido, lá está, tudo o que envolve a música. Olha, e ainda antes de passarmos à próxima música, porque sabemos nós aqui que vamos ter uma segunda música, hoje, pelo menos a ouvir em direto, quem era o teu jogador favorito do Sporting até à chegada de Vítorio Queres? Porque acho que não estou a dizer nada de novo quando digo que o teu jogador favorito neste momento provavelmente é Vítorio Queres. Quem era antes e o que é que vês este ano no Sporting? Que te fez ter esta vontade? É assim, eu já escrevi sobre isto. Acho que a única pessoa, o único jogador que me deixou mesmo muito triste ter ido embora, que acho que o Gyökeres me vai deixar mais. Quando ele for daqui a muitos tempos, daqui a muito tempo. Ele está aqui na cave, está aqui fechado. Pronto. Era o Porro, eu gostava imenso do Porro. Portanto, a última vez que eu tive assim um carinho muito especial por um jogador foi pelo Porro, sem dúvida alguma. Em relação ao que eu acho do Sporting, eu acho que eu estou com muito bom feeling em relação a este ano, e o Gyökeres é, esquece, não há palavras. Não é só o Gyökeres, nós temos uma equipa muito boa, mas o Gyökeres faz ali um brilharete que, pronto. Olha que fez com que eu acabasse por fazer. Óbvio, antes de cantar então esse hit, que é o do Gyökeres e que toda a gente ali está aqui a pedir no chat, deixa-me fazer uma pergunta muito rápida. Qual foi o jogo de Sporting que já te marcou mais na vida? Consegues dizer assim um jogo? Sim, um jogo que tenha deixado super contente ou... Epá, eu gostei deste último com o Porto. Deu-me algum gozo. Não ganhávamos algum tempo ao Porto, é um facto. Deu-me algum gozo, não vou mentir. Não sei, por acaso, não sei responder essa pergunta. Gostas de todos, pronto. Eu gosto de ir ao estádio, sinto-me bem lá. Vamos pensar que ainda vais ter um grande jogo que vai dar uma grande vitória, uma grande alegria, que se calhar... Não vai ser em Lisboa, ele vai acontecer esse jogo vai acontecer, toda a gente sabe que eu estou farto de dizer isso em todos os estados a que vou, esse jogo vai acontecer, vai ser no Dragão, vai ser no dia em que fomos campeões. Mas vai acontecer esse grande jogo. Ora, vamos a isto. Deixem-me só perguntar, Varela, tu queres? Eu quero. Tu queres? Eu quero. Não, o Guilherme queres. E o Guilherme queres? Também quer? Também quer. Se vocês então querem, também quer. Vamos lá. Deram-me um Vítor que era manso, que era bravo, todo bem parecido e que nunca está parado. nunca está parado, sempre para a frente e para trás. Muito ele corre, mas eu não era capaz, eu não era capaz. E sai mais um golão, no fim a festejar, Sporting é campeão. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Um leão destemido faz a finta, mete a cueca, corre como o vento a nossa brisa sueca. A nossa brisa sueca que veio nos conquistar, as duas mãos na cara, Guioqueres a festejar, Guioqueres a festejar. E o estádio já está em pé, como acreditar em Deus se mudaste a nossa fé. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Nananini nananan nananini nananan nananini nananan rini nananan nananini nananan rini nananan nananini nananan rini nananan. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. Se eu quero, também queres, faz um gol ao Guioqueres. E queremos todos. Opa, tão bom. Tão bom. Eu gostava, se vocês me permitirem, dizer aqui um bocadinho sobre esta canção. Esta canção é muito conhecida. A música original é a Cantiga da Burra, do Sebastião e Quadrilha. Muitas pessoas conhecem a versão remix que o Sebastião fez com os Caretos, pronto. E assim, esta letra foi feita parte por mim, parte por um amigo meu, ok? E o refrão, que fica tanto no ouvido, esse meu amigo uma vez apanhou um senhor que, pronto, não vou estar agora a ter. Pronto, exatamente. Eu vou dizer, o senhor Fausto Formoso, que está sempre a dizer: se eu quero, também queres, faz um golo, ó Guioqueres. Pronto, e eu achei que aquela frase genial, pensei assim: vou falar com ele e vou ver se isto se pode assim alinhar numa música, pronto. E acabei por pegar. E acho que fica muito no ouvido e a frase é genial. Pronto, queria só deixar aqui esta chegazinha, porque é importante. Claro, sou muito sério em relação às questões autoriais e tudo mais. E pronto, e acabou por dar nisto. E está incrível. E queremos, é um grande golo da Beatriz. É um grande golo. É um grande, grande golo. Haja golos destes. E falando em golos, sabem onde é que houve golos também, Pedro Varela? Em Vizela. E não foram poucos. Em Vizela. E olha que depois de um 3-2... Sete golos, não é brincadeira, são sete golos. É um jogo de hóquei. Só de Sporting. Então depois, depois de um 3-2 na primeira mão, que ganhou o Sporting, na primeira volta do campeonato, não foi na primeira mão, foi na primeira volta do campeonato, o Sporting ganhou por 5-2. Pedro Varela, o que te apraz dizer sobre a crise de Vítor Guioqueres? Esse jogo foi o que ele mandou à barra, não foi? Foi. Que eu estava no estádio, só depois é que assisti a essa bacuquice mais inacreditável que aparece no Twitter. O Twitter tem estas coisas, o Twitter ou o X, como quisermos chamar. Ele foi para evitar que fosse pontapé de baliza. Tem essas coisas absolutamente inacreditáveis e as discussões que tanto podem ser como essa do Guioqueres, e mal está a dizer que depois era ironia e que não era nada daquilo que queriam dizer, como tivemos ontem a discussão do Tainan, e que eu a certa altura até me arrependi de ter posto as leis, porque aparece logo um conjunto de anormais que não são capazes de discutir calmamente uma situação como aquelas, que podia dar uma boa discussão entre as leis, se estão bem, se não estão mal, o estado ético e não sei o que mais, iremos falar isso nas notas finais, que eu não tenho, mas o Castro tem. Tenho tempo até lá para fazer, mas a verdade, ganhamos, Mariana, e acho que é, e voltamos outra vez à mesma história da repetição do que já se passou no... que se passou noutros anos, especialmente no ano do título, e estamos sempre a falar desse ano do título, porque nos lembramos bem disso. A verdade é que o Sporting sofre o golo, pela segunda vez apanha-se a perder esta temporada, mas eu acho que entre nervosismos e que é normal que a pessoa vai ficando sempre, mas há aquela sensação sempre que o Sporting tem tempo, tem mais que tempo e tem equipa e tem capacidade para dar a volta, para vencer o jogo, para sairmos confortavelmente de Vizela com os 3 pontos, com o maior respeito que tem pelo Vizela. O Vizela neste momento é uma equipa de fundo da tabela, está em penúltimo lugar, tal e qual como tínhamos jogado com o Chaves, que também era o último classificado. Não dominamos de início como aconteceu com o Chaves, mas na verdade a diferença para o jogo de Chaves é que nós com o jogo de Chaves tivemos ali um início que não marcamos, mas o Chaves não atacou praticamente, e nós chegámos ao golo e fomos por aí fora, e foi um jogo completamente descansado. No de Vizela não foi muita diferença. Digamos que a grande diferença é que o Vizela estava altamente eficaz. Em 3 oportunidades marcou 2 golos, e na primeira que lá teve, marcou, e até podia ter feito o 2-0. É um lance que é inacreditavelmente falhado pelo atacante, já não me recordo quem foi. Podiam ter chegado ao 2-0, e aí sim, se calhar, seria uma coisa mais escandalosa. Apesar disso, marcamos 7 golos, e só chegámos ao intervalo empatados. Apesar de termos marcado 7 golos, 5 válidos e 2 anulados, que é uma coisa espetacular, porque sempre que o Sporting marca um golo, o VAR tem que intervir, seja ele por 2 centímetros de fora de jogo, seja ele porque estão à procura de uma coisa qualquer que aconteceu há 50 mil anos atrás, e aquilo demora, é uma eternidade. A única coisa que acontece é que nós, com o VAR, temos, com o VAR nos golos de Sporting, o que passa a acontecer é que nós festejamos 14 vezes no jogo em Vizela, que é uma coisa que eu já não me recordava desde o tempo em que o Sporting corria nas maratonas, nas Amendoeiras em Flor, em 1992, e os 14 primeiros lugares eram todos atletas do Sporting. Portanto, eu já não me lembro de fechar 14 vezes, é preciso recuar quase quando eu ainda tinha cabelo. Mas a verdade é que, tirando isso, na segunda parte, mostramos todo aquilo que é o domínio do Sporting. Obviamente, muitas vezes não tivemos bem. Acho que houve ali um momento que ainda se pensou: falhamos o 4-2, sofremos o 3-2, mas logo a seguir rapidamente repusemos a coisa. O Sporting está lançado, recomenda-se, não está nada a ganho, como temos todos dito aqui, nem ninguém está a achar que está alguma coisa a ganho. Há 3 clubes que podem ser campeões, diria, não acho que sejam 4 neste momento, acho que são 3, é o Sporting, o Porto e o Benfica, ou o Sporting, o Benfica e o Porto, pela ordem, estão na tabela classificativa. O Braga foi ontem apanhado pelo Vitória Sport Clube. Se o Braga é candidato ao título, então o Vitória também teria que ser, porque o Vitória tem os mesmos pontos que o Braga neste momento, e não me parece que sejam neste momento candidatos ao título, e portanto o Benfica está ali atrás de nós apenas 1 ponto, está-se a reforçar supostamente bem, a gastar por isso, se vão funcionar ou não os jogadores que eles estão a comprar, isso nós não sabemos. Agora, eu vejo ali uma união na equipa do Sporting como há muito tempo não via, talvez se calhar recordar, eu acho que estamos até ligeiramente superiores em termos de grupo, de união, de capacidade, até das bancadas, porque em 2020, 2021 não havia apoio das bancadas, e desta vez há. Acho que falta ali ajustar um pouco a questão das deslocações. Não conseguimos esgotar os estádios, não sei se é por incompetência nossa que não conseguimos comprar os bilhetes todos. Em Vizela o estádio não estava esgotado, em Chaves o estádio não estava esgotado, em Vizela o Benfica esgotou, em Chaves o Benfica esgotou. E esse lado, eu não estou a dizer que temos que ser como o Benfica, mas são estádios que claramente podíamos esgotar. Deixa-me dizer que o Sporting tinha 400 bilhetes, o Sulado Norte recebeu 25 bilhetes e depois ainda foi comprar 20 vouchers do Continente. O meu era um bilhete de voucher do Continente. Com o Solar, como não conseguia arranjar bilhetes, o Solar quis comprar bilhetes diretamente ao Vizela. O Vizela pediu 36 euros pelos bilhetes, que era o preço que estavam a vender as centrais, queriam vender aos adeptos do sócio pós-núcleos para depois colocarem-nos numa daquelas superiores laterais que custavam 20. O Vizela queria vender a 36. O Solar ainda assim conseguiu levar 50 pessoas ao estádio através de vouchers do Continente, que depois temos aquelas coisas todas que toda a gente sabe. Vouchers do Continente, futebol para a família, mas depois és revistado da cabeça aos pés como se fosses um assassino, e por aí fora. De resto, o convívio é sempre fabuloso, muita gente do Sporting, muita gente de Lisboa, excelente convívio como é natural. Eu acho que já contamos isto no pós-jogo, quando saí do jogo, vinha ao telefone com o Castro, e sem contarmos, fui bater de frente contra o Castro, foi um belo momento em que eu estou a falar com ele ao telefone e ele me chama, porque estávamos a falar um com o outro, se fosse combinado não acontecia, mas é sempre, acho que estamos no bom caminho. Agora, é longo ainda, o que vamos percorrer ainda é longo. E eu tenho dito isto na brincadeira, mas é também uma forma de me manter agarrado, porque eu acho que há momentos que uma pessoa desespera e tem que se agarrar a qualquer coisa. O João Arrojado está aí, sabe que eu às vezes não sou muito supersticioso, mas tenho umas paranoias. Foi o ano da loteria no ano do título. Toda a gente sabe quando íamos para as Final Fours, por exemplo, em Braga, obrigava toda a gente a trocar de cadeiras e eu e o João. Estávamos a perder, é verdade. Como se contávamos a perder. O Duarte, que acho que um sócio que não podia entrar com o cascol dele, deu-me o cascol e eu pus por cima do meu. E antes, quando estávamos a perder, eu tive que tirar o cascol e dar ao João Arrojado, porque estava-me a interferir com o cascol que eu levo sempre, que é este aqui, o velhinho, o cascol do Solado Norte, está todo sujo, que não é lavado de propósito. Mas eu acho que tudo isto está tudo junto, o universo está a conspirar para que nós possamos seguir. E eu termino com isto, o que eu digo sempre, a malta costuma dizer que faltam 16 jogos. Quantas jornadas faltam para o final do campeonato? São demasiadas. 17, não é? Porque só foi a primeira jornada, faltam 17. Não, faltam 16. 16. Eu digo que só faltam 13, porque eu continuo a dizer que o nosso sonho e o meu sonho, e o sonho de se calhar de muitos sportingistas aqui do Norte, é ser campeão no Dragão. E portanto eu digo só que faltam 13 e gostava muito que isso acontecesse. Acho que este ano pode ser que aconteça. Se não acontecer, para o ano estamos cá outra vez. Não vamos deixar disso. E isso é que é o mais importante, ganhar. É o mais importante e é o que faz uma grande diferença. Ainda antes de passar aqui a pergunta para o João, dizer que eu não faço ideia como é que foi em Vizela, mas o tempo em Chaves estava perfeitamente plausível e aquelas condições daquelas bancadas eram incríveis para as famílias. Era o futebol das famílias impecável no seu mais alto nível. Só ali, no nosso raio de um metro quadrado, em Chaves, caíram quatro pessoas, quatro, cinco, três atiraram o Miguel lá ao chão, na nossa frente, e outra que o Luís, sem querer, tropeçou, escorregou e mandou uma pessoa ao chão, que até por acaso teve que ser assistida, infelizmente, por causa de... E está ótima, mas infelizmente... Exatamente, mas coitado, sem querer, não é? Estas coisas acontecem, foi um susto e era porque as condições estavam perfeitas para a prática do curling e não do futebol nas bancadas, mas tudo bem. Ora está. João, como eu já tinha dito, o Sporting na primeira volta do campeonato acabou por vencer por 3-2, com dois golos de Jokeres e um gol de Paulinho já a fechar o campo. Foi a estreia de marcações no campeonato de Vítor Jokeres. Jokeres volta a marcar no jogo em Vizela, mas mais do que os golos de Jokeres e os golos de Paulinho, o regresso de Seba Coates, temos também o Trincão que tem feito aqui uns últimos jogos dignos do jogador que é, e um Trincão que todos acreditávamos existir, mas que ainda não tinha vindo aqui à tona. Olha, deixa-me dizer, e vou começar pela superstição, Mariana. Eu estava a comentar na rádio e sempre que comento com uma caneta, eu onde faço os meus apontamentos, o Sporting tem ganho. Mas a caneta estava na mochila. Leva a caneta, não, estava a usar outra. E a verdade é que Vizela marcou e depois estive ali 2 minutos à procura da outra caneta por uma questão de superstição e pelos vistos funcionou. Deixa-me dizer que é um Sporting muito personalizado, porque é um Sporting capaz de dar a volta ao jogo. Nunca senti o Sporting nervoso com o golo vizelense, e desde já aqui dizer que o Vizela tem excelentes condições até para os jornalistas, muito melhor que muitos estádios, e a verdade é que eles, apesar de terem uma ideia de jogo muito positiva e o treinador tem ideias muito, muito concretas sobre o futebol, construir a partir de trás, eu acho que o Sporting conseguiu adaptar-se muito bem à forma de jogar do Vizela, mas conseguiu sobretudo ter a capacidade e a personalidade de, depois de sofrer o golo, continuar a ser jogar o seu futebol. Ou seja, não mudámos a nossa forma de jogar, faltou ali algumas coisas, que era um dos centrais exteriores subir mais, para termos mais um homem, um bocadinho melhor na definição, no último passe, isso faltou-nos um bocado, tivemos ali dois golos anulados também, mas acho que foi um Sporting que parecia que estava sempre muito perto do golo. É verdade é que o Vizela, ofensivamente, só criou o lance do golo, que nasce uma bola parada, uma culpa do Gaio ali na marcação ao jogador do Vizela, e depois há ali um lance de relativo perigo com o Samu. De resto foi um Sporting sempre com mais pelo lado esquerdo, outra vez, a primeira parte sempre com mais lado esquerdo, mais com o Nuno Santos, muitas vezes a variar o jogo, o Sporting da direita para a esquerda, para depois cruzamentos Nuno Santos, mais uma vez Gyökeres sempre também a dar muita profundidade à equipa, eu diria quase a massacrar os defesas contrários, porque no final do jogo foi épico ver os três defesas centrais do Vizela no chão, cansados com o jogo que tiveram que fazer para acompanhar o nosso sueco. E depois foi um Sporting que parecia que estava quase, havia sempre um golo anulado, a bola à barra, mas eu acho que o Gyökeres não queria ir para o intervalo a perder. É um golo de grande qualidade do Gyökeres e acho que é o momento que marca o jogo. Eu já disse isso no Patreon. Obviamente, marcar antes do intervalo foi essencial para o Sporting entrar daquela forma na segunda parte. E ao intervalo, estava a comentar, estava com o Vítor Tomé, e mando um abraço aqui para o meu amigo, para o Vítor Tomé, e disse-lhe que o Sporting aos 60 minutos provavelmente já estaria a ganhar 3-1. Ao intervalo estava completamente confiante que o Sporting ia amassar o Vizela no início da segunda parte, isto porque as equipas que jogam com o Sporting têm muitas dificuldades depois de aguentar a capacidade física do Sporting, e sobretudo porque andam ali a primeira parte a correr atrás da bola. E o Sporting entrou mais agressivo, entrou melhor na reação à perda da bola, com mais velocidade na circulação de bola, e a verdade é que o Paulinho tem um momento importante que rouba a bola, lança depois o trincão, que depois faz aquele meio golo que contou para ele, que o Gyökeres também tem uma intervenção fundamental, e o Sporting começa logo a reviravolta, e depois o Paulinho dá a estocada final no 3-1, o Coates ainda quis animar o jogo ali com aquele lance onde deixou o SN de marcar, que é um belo jogador, um jogador com formação no Paris Saint-Germain, mas depois também redimiu-se com aquela cabeçada, e depois o Sporting chegou mesmo ao quinto golo. Acho que foi uma segunda parte onde o Sporting amassou claramente o Vizela, que obviamente tem boa filosofia, tem futebol positivo, falta-lhe ali alguma qualidade a alguns jogadores. O Nuno Moreira estava lesionado, entrou só, Nuno Moreira que foi feito no Sporting, caso não se recordem, entrou só na parte final, veio de uma lesão, mas acho que falta ali alguma qualidade para se jogar daquela forma. Quanto ao Sporting, acho que é uma exibição muito confiante do Sporting. O Sporting, com este trio ofensivo, vai com 12 golos. Portanto, Trincão, Gyökeres e Paulinho, em 3 jogos seguidos, marcaram 12 golos. Disseste na primeira volta, e bem, que o Gyökeres marcou 2 e o Paulinho 1. Neste jogo aconteceu exatamente o mesmo. O Gyökeres marcou também 2 e Paulinho 1. O Gyökeres já é, a par do pote, o melhor marcador nos confrontos entre o Sporting e o Vizela. Portanto, com 2 jogos, com 4 golos, já é o melhor marcador de Sporting em embates contra o Vizela. E, portanto, é realmente um jogador que eu acho que traz muita qualidade ao Sporting, obviamente, mas acho que todos estiveram bem. E, portanto, desde o Trincão, que subiu claramente na segunda parte e foi fundamental, tal como em Chaves, se vocês se recordam do jogo, tal como Pote no meio-campo tem estado também muito bem. O Yulman segurou, não sei se vocês repararam, mas muitas vezes era o Yulman sozinho no meio-campo. O Pote subia muito e o Yulman sozinho no meio-campo. Ainda não há uma música para o Yulman, ou Beatriz, temos que pensar nisso. temos que pensar nisso. E portanto, o Yulman acho que teve muito. Mas há um casaco bonito que lhe fica. Há um casaco bonito, é verdade. Há um casaco bonito aí à venda na Loja Verde, portanto, lojaverde.pt. Acho que é assim. E portanto, acho que o Yulman segurou muito bem ali o meu campo, muito sozinho. O Pote estava com tarefas muito ofensivas para desequilibrar, e o Yulman muitas vezes sozinho segurou. Depois acho que defensivamente lá está, tirando aquela questão do Coates, há que dizer que o Quaresma mais uma vez faz um belo jogo, e é importante salientar isto, porque o Quaresma tem vindo a subir e a ganhar espaço, ele tem que ser obviamente mais constante, e está a provar que consegue o ser, e espero que mantenha, porque o Ruben Amorim realmente apostou nele, e depois foi um Sporting que obviamente mostra aquela confiança no final. De antigamente nós comentávamos aqui, o Sporting não matava os jogos, às vezes 1-0, 2-1 e ficávamos por ali, e agora não, mas isto acho que tem muito a ver com o Gyökeres, porque o Gyökeres não consegue claramente parar. E quando eu digo parar, aos 92 minutos, se vocês recordam, há um lance de ataque do Vizela, e o Gyökeres vem da frente de ataque à linha lateral do lado direito, do nosso lado direito, e vem fazer uma recuperação de bola. Portanto, já completamente cansado, faz aquela recuperação de bola, e isso demonstra tudo a garra que realmente o jogador tem, e a influência que também tem nos colegas. Isto é contagioso, e portanto, obviamente, os colegas querem sempre mais, e ele permite-nos sempre mais, e acho que fizemos uma bela exibição. Era importante ver se estes dois jogos fora, que podiam ser difíceis, sobretudo Chaves, e agora aqui o Vizela, que vem numa fase em que está a tentar recuperar. E agora vamos ver, agora é preciso realmente ganhar os jogos, já temos amanhã um jogo, vamos falar disso mais aqui um bocadinho, mas o mais importante é os 3 pontos, uma boa exibição, fazer a reviravolta é importante, e continuar na liderança e colocar pressão sobre os adversários. E que tem feito aqui toda a diferença. Pedro, acho que ainda não agradecemos aos patronos hoje, portanto, as minhas desculpas aos 35 minutos de programa, vou agradecer aos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, e agora sim falar dos regressos. Ora bem, Jenny, Morita e Diamonte são três jogadores que temos fora ao longo deste mês de janeiro, se bem que o Um já está de Gatamos regresso, um já pode ir hoje para o avião. pode vir já hoje, O Gatamos já embora pode ir. são 10 horas e meia de voo pela TAP, ainda Epá, por não cima custa há nada. voos à noite, Não portanto ele custa pode nada. vir já que Pode jogar, se amanhã correr bem, joga. pode ir à final se ganhamos amanhã. Amanhã joga. Não, Queria-te amanhã não joga. perguntar se Coitado do homem. tens notado, pobrezito, se tens notado aqui a diferença na equipa, primeira coisa, e a segunda é se achas que a equipa se adaptou bem a estas ausências e se conseguiu reinventar-se também, porque agora o Gero está de volta, ou pelo menos já treina, não é? Portanto, pode ser aqui um final de mês de janeiro bem melhor do que aquilo que estávamos à espera. A questão, acho que nem é uma questão de, a questão não é uma questão, estou-me aqui a repetir, não é se notamos ou não, é que é importante ter opções e com a quantidade de jogos que nós temos neste momento, nomeadamente porque estamos nas quatro competições e porque dentro em breve vai começar a Liga Europa, e parecendo que não, Taça de Portugal, Liga Europa, campeonato, vamos ter agora, esperemos, dois jogos adicionais da Taça da Liga, que é o que todos nós desejamos. Mais do que dar jeito ou não, eu pessoalmente vou-te ser sincero, estas coisas eu sei que as pessoas gostam muito do clube, mas os jogadores, têm a certeza que os jogadores gostariam de continuar nas competições e o Catamo quereria certamente ir à final da CAN, como o Diomande, que está, não acho que seja assim tão fácil, porque eu estou a ler aqui para se qualificar a coisa no repescados da Costa do Marfim, não será assim tão fácil, mas claro que e aliás foram escoltados para sair do estádio depois desta derrota de 4-0. Não será fácil. Agora, a nós dá-nos muito jeito que eles regressem para poder rodar, para poder termos mais soluções, até porque continua aqui uma incógnita no mercado, ainda faltam 9 dias. Há momentos que ainda no outro dia comentávamos isso no Patreon, no Sporting 160, nas antevisões que fazia com o Castro, que as declarações do Amorim parecia que não vinha ninguém e que estava tudo fechado e era com estes que vinham, e portanto, se eles viessem mais cedo, ainda melhor. Como há momentos que parece que estão para vir e um ou dois jogadores, mas se calhar não vem ninguém. Uma coisa é certa: se não vier ninguém, que venham o mais depressa possível os jogadores que foram para fora, porque certamente nos dá muito jeito. Nos dão muito jeito, não nos dá, mas nos dão muito jeito. Agora, se notamos, o Sporting continua a ganhar. E portanto, olhando para os resultados, não se nota. O Castro pode explicar um bocadinho mais do ponto de vista técnico ou tático, neste caso mais tático, se a defesa está. Nós estamos a sofrer um bocadinho mais golos do que noutros anos, é um facto, mas também estamos a marcar muito mais. Estamos a compensar os golos que estamos a sofrer com os golos que marcamos muito mais. E eu pessoalmente não me importo que continuemos a marcar muitos golos, desde que o saldo seja amplamente positivo. Agora, se nós notamos, gostávamos de os ter cá, porque do ponto de vista físico acho que isso vai acabar por se sentir. Vamos ter um mês de fevereiro mais complicado com as competições europeias, temos de estar na máxima força. Todas as nossas fichas são no campeonato, não há dúvidas nenhumas, mas eu continuo, obviamente, a querer que o Sporting faça uma boa figura na Liga Europa, até porque, obviamente, estamos à espera que em breve o Castro, depois de ter contratado a Beatriz para vir aqui ao programa, comece a pensar em fretar um avião para Dublin, porque é também um desejo que Vou todos eu nós guiar. temos. Vai ele a guiar, porque ele tem passado muitas horas no Flight Simulator à noite, e eu acho que ele, Tem se ainda não tem experiência. o brevê, deve estar muito, muito próximo de conseguir, mas obviamente são jogadores que nos fazem falta para esta carga de jogos que vamos ter em fevereiro. E desse ponto de vista, obviamente, que Ruben Amorim querá ter mais soluções e mais. E falas desses, como podemos falar de Santos Justo, que já estará a fazer treino É intensivo de isso. regresso físico, de regresso aos jogos, e todos nós queremos esses jogadores a 100%. Se nós podemos ter os jogadores todos a 100% preparadinhos para jogar, melhor. É óbvio que só ficamos a ganhar com isso, e porque eu acredito que o campeonato vai ser longo. Isto vai ser, tudo leva a crer que vai ser renhido até à célula jornada que eu falo, mas aí teremos que ter todos os nossos melhores jogadores em forma, e portanto, não estamos a notar, estamos a ganhar, mas dava jeito de tê-los cá. Claro. Ó, Pedro, deixa-me só completar. Dá sempre jeito. Força, deixa-me só completar. Eu acho que há aqui dois pormenores muito importantes. Eu diria até três pormenores. Primeiro, o Ruben Amorim tem preparado muito bem os jogos. E isso devemos elogiar o nosso técnico. Tem preparado muito bem os jogos, de maneira a anular os pontos mais fortes dos adversários, ou seja, eles serem em transição, ou serem perigosos em algum tipo de lance. E temos conseguido isso em muitos jogos. O Sporting tem deixado de ter tantos problemas defensivos, porque a verdade é que não me preocupa isso, porque o Sporting tem, ou seja, o Sporting nesta altura deixa o adversário criar uma ou duas oportunidades por jogo, às vezes nem isso, e o que tem acontecido é que eles têm, os adversários em poucas oportunidades têm marcado realmente às vezes golo, ou seja, numa oportunidade marcam um golo, ou por um erro nosso, ou por um lance de bola parada, algo do género, mas é verdade que o Sporting não deixa criar muitas oportunidades, e isso é o maior elogio que se pode fazer a uma equipa. Temos tido azar, porque eles numa e meia marcam uma, mas a verdade é que não temos deixado. Por outro lado, temos conseguido marcar, e eu acho que se é muito, e respondendo aqui a uma pergunta do Chá, deve-se muito também ao meio campo mais criativo com o Pote no meio campo com o Yulman. O Yulman segura mais o meio campo, o Pote dá outro tipo de criatividade e um nível ofensivo muito superior com o Morita, diga-se passagem. E depois também a entrada do Paulinho também é importante salientar, porque o Paulinho permite-nos ter mais uma presença na área e portanto muitas vezes ele beneficia do espaço que o Gyökeres dá e vice-versa. Isso tem sido muito importante e o Sporting tem aproveitado isso muito bem, obviamente com a subida do Trincão, que veio ajudar claramente ao rendimento também da equipa, numa altura em que o Ederson teve gripe e teve ausente, o Trincão assumiu e tem estado também muito preponderante na manobra ofensiva do Sporting. Às vezes demora a entrar um bocadinho no jogo, mas a verdade é que tem feito segundas partes muito boas e com isso o Sporting tem estado a golear, tem estado a marcar muitos golos, vai sofrendo um ou outro, mas a verdade é que são muitas poucas oportunidades dos adversários. Como dizia o Varela, bem, enquanto o saldo for positivo, acaba sempre por ser bom. Pedro, só para terminarmos aqui a ronda de perguntas antes das notas finais, amanhã temos um jogo com o Braga para a Final Four da Taça da Liga, que esperamos obviamente vencer com gols de Gyökeres, com gols de quem quer que seja, sinceramente. Mas a verdade é que o Sporting este ano já jogou com o Braga e empatou, salvo a Rico, corrijam-me se eu estiver errada, mas acho que o nosso empate foi com o Sporting de Braga. A minha pergunta para ti não é tanto se acreditas na vitória, porque isso eu já sei que tu me vais dizer como 12-1 vai ser o resultado do encontro, mas é perguntar-te o que é que ambas as equipas mudaram desde o encontro que aconteceu no início da temporada. Olha, deixa-me só fazer aqui uma nota que estava aqui a perguntar, porque eu tinha lido uma notícia que a Costa de Marfim poderia ter muitas dificuldades em ser repescada, mas, na verdade, o jornalista, não sei se bebeu alguma coisa, na verdade não acha assim que seja assim tão impossível. Neste momento a Costa de Marfim está em primeiro lugar dos terceiros, mas é evidente que pode ser ultrapassado pela Namíbia, pela Argélia, pela Zâmbia e até pelos Camarões. Portanto, são quatro. E se os ultrapassarem os quatro, é aí que a Costa de Marfim deixa de passar, porque só passa os quatro primeiros. Portanto, é preciso que a Namíbia, a Argélia, a Zâmbia e o Ghana ganhem todos eles, ganhem, nem dá a empatar, têm que ganhar os quatro para que a Costa de Marfim caia para o quinto lugar. Pronto, pode acontecer, e portanto eu não acho que seja assim tão difícil a Costa de Marfim. Também estava a perguntar, e estava a perguntar quando. Os jogos são amanhã e depois da manhã. Portanto, amanhã é a penúltima jornada e depois a última jornada é no dia 24 e, portanto, já na quinta-feira Já vamos saber. A Gana é o único que já não consegue ultrapassar. O que pode é os Camarões, está certo. Mas são quatro que ainda podem passar, que é a Namíbia, a Argélia, a Zâmbia e os Camarões. Só para ficar a nota, eu acabo de dizer que era os Camarões. Olha, amanhã, repara, o Braga vai dar tudo, não é? O Braga deste ano faz lembrar um pouco o Sporting do ano passado, não é? Na verdade, acho que trocamos e invertemos aqui um pouco as posições. O Braga está fora, diria, do campeonato. A Taça de Portugal foi eliminada pelo Benfica. Tem a Liga Europa, obviamente, e aí terá as suas legítimas aspirações a querer fazer o melhor. E tem a Taça da Liga, que é uma taça que certamente quererão ganhar. O Ruben Amorim também já o assumiu, que também vai lá para, obviamente, para ganhar, a partir do momento em que se qualificam para uma Final Four. Tudo vai depender, sabes? É daqueles jogos, depende de qual for a equipa que amanhã Ruben Amorim escolher, se vai manter a equipa titular e não está. Porque repara, o Sporting não vai ter aqui. Portanto, tem dois jogos para a Taça da Liga. Portanto, não tem que se preocupar já com o campeonato. Portanto, eu diria que o Ruben Amorim vai assumir estes dois jogos quase como se fossem jogos de campeonato. Jogos em que temos que ganhar. Há tempo depois para recuperar. Vamos ter tempo para recuperar a pensar no campeonato. Não é? Muitas vezes temos essa questão de... Ok, mas como é que nós vamos preparar a equipa a pensar também no jogo do campeonato? O jogo do campeonato é só no dia 31, não é? Acho que está marcado já com o Casa Pia, penso que deve ser num domingo, para ser às 8:15, diria que é um domingo, ou seja, 24 e 7, não, é um sábado, não é? Porque nós jogamos amanhã a 20, é um sábado, não, é meio da semana. O jogo com o Casa Pia é meio da semana em Alvalade, estupidez, é quarta, é 24 e 7, 31, é uma quarta-feira, portanto é desta quarta a 8, quer isto dizer que eventualmente quando ele se terá que preocupar é se eventualmente for à final, que é no sábado, e depois joga logo na quarta-feira com o Casa Pia. Mas eu acho que até lá o foco é vencer, quer dizer, temos que entrar com tudo, temos que ter a equipa a 100%, acho que provavelmente Ruben Amorim, olhando para isso, tendo esta margem de não estar já preocupado com o rendimento físico, porque ainda nem sabe se vai qualificar para sábado, vai entrar com tudo. E o Sporting neste momento está a passar um momento melhor que o Braga. Eu acho que o Sporting está a praticar, não sendo um futebol espetacular, uma coisa do outro mundo, mas é um futebol que nos dá gosto de ver, apesar de às vezes termos este nervosismo e não conseguirmos os resultados que pretendemos. Mas a verdade é que nós temos marcado muitos golos. Nós, ainda no outro dia, o Castro dizia isto, marcamos 13 ou 14 ou 15 ou 16 golos nos últimos 3 ou 4 jogos, que era uma coisa que nós andávamos aqui várias vezes a falar na época passada, que eram sempre jogos de 2-1, 1-0, e mesmo no ano do título também. Há aqui um futebol, às vezes há boas jogadas e há bom futebol, também é preciso dizê-lo. E, portanto, amanhã o que nós todos esperamos é que o Sporting volte a pôr isso em prática dentro de campo. Acho que o Braga estará sempre de pé atrás naquilo que pode fazer o Guiocas. Acho que o Guiocas hoje em dia é um jogador que qualquer adversário teme, porque é sempre imprevisível. Tanto pode marcar golos como, se calhar, nem marca, mas dá tanto ao jogo e acaba por fazer assistências ou arrasta a equipa atrás e se calhar acabam por outros marcar. O Porro ainda me está a ver um golo a 35 metros da baliza, porque devia tê-lo feito em Vizela e não o fez, que era aquilo que eu acharia que ia acontecer. E, portanto, eu acho que nós amanhã, naturalmente, há um ligeiro favoritismo pelo lado em que estamos a jogar melhor com o Braga. Agora, temos que mostrar dentro de campo, e mostrar dentro de campo é entrar com tudo e ganhar. Estão aqui a perguntar se o Israel vai à baliza. Vai. Eu acho que devia ser. Eu acho que tinha que ser, quer dizer, é uma lógica também de. Aliás, o Ruben Amorim tinha dito isso no primeiro ano em que Israel veio e não o cumpriu, a certa altura pôs muito pouco o Israel a jogar. E agora, pelo menos, está a dar esses minutos que o Israel merece. E acho que a partir do momento em que ele tem sido o guarda-redes, acho que faz todo o sentido, como também tem feito com o Trincão, porque o Edwards esteve doente e o Trincão tem estado a jogar bem. Acho que estas coisas são mesmo assim, e quem diria que havia sportinguistas a pedir para o Trincão jogar, que era uma coisa que tu acharias impossível no início do campeonato. No início do campeonato toda a gente o queria matar e fazer picadinho dele e do Isgaio, e hoje em dia tens pessoas a pedir para o Trincão jogar, que é uma coisa que eu nunca pensei que, não de minha parte, porque, como tu sabes, Mariana, desde Braga há 2 anos que eu te disse que eu achava que o Trincão devia de lá estar. E é para devolver! É para devolver! Agora, exatamente, eu já vi muita gente a querer devolver. E agora, até querem o Trincão a titular, e que faz todo sentido. O homem está a jogar bem, demorou, às vezes demorou mais do que o que nós queríamos. É um facto. Mas a verdade é que vamos para ganhar o jogo, e não pode ser outra coisa, que é o que nós queremos. Está esgotado, como a doutora Helena gosta, e o Pedro Proença, futebol para as famílias, tudo cheio, não há cerveja com álcool, é tudo uma festa da taça, da liga, como toda a gente gosta, mas estamos lá para ganhar, que remédio. Eu vou lá amanhã, depois digo-te como é que é o futebol para as famílias, está bem? Eu depois digo-te. Acho que vai ser bom, aí pelo menos tem a vantagem do estádio, pelo menos ser um estádio que foi feito para o Euro, tem a vantagem de ser jogado e ter jogos consecutivamente que não acontece, por exemplo, com o Aveiro. Provavelmente não vai chover como choveu em Chaves, não tens aquela lama, portanto, à partida será um futebol mais atrativo para famílias. Mas para quem vai para a Leiria, amanhã... Ah, e deixa-me só dizer uma coisa. Muito bom comunicado da torcida verde, que não vai marcar presença em Alvalade. Porque esta coisa da discriminação... Em Leiria. Sim, aquilo é um mini Alvalade. Estou a brincar, mas é em Leiria. Mas a verdade é que a torcida verde fez um comunicado muito interessante. Eu sei que eu sou muito chato nestes assuntos do cartão do adepto e do cidadão. E depois, claro, pus esse comunicado, pus também um tweet sobre isso, na discrepância que há. E já tinha falado isso no outro dia no Spaces, quando fui a Alvalade com a Gamebox do Jorge, que me tem emprestado e que eu tenho ido duas vezes. Já fui duas vezes a Alvalade este ano com essa Gamebox. A verdade é que, por exemplo, ainda em Alvalade, eu nunca sou revistado, mas quando vou para outros lugares dentro do mesmo estado de Alvalade, sou revistado da cabeça aos pés. E agora, em Leiria, há os que têm que dar os dados de cartão de cidadão e mais algumas coisas, qualquer dia temos que dar o número das cuecas e o tamanho que vestimos das camisolas interiores e das calças e dos sapatos, essa coisa toda, e há os que não têm que dar. E isto é uma forma encapotada de continuar a ter um cartão do adepto ativo. Mas como a Luninha ainda há bocado estava na Sport TV a dizer, a nossa Luninha, que teve para vir cá e não veio, estava a dizer que isto é o futebol, que a Taça da Liga é o amor dos adeptos. É tanto amor que eles até querem levar para a Arábia Saudita. E eu, por acaso, estou muito curioso, como alguém disse no Twitter, e termino com isto, eu quero que eles peçam o cartão de cidadão aos árabes quando eles lá forem, porque eles estão habituados a dar tudo, não têm liberdade, aqueles são vigiados a torto e a direito, e as mulheres quase que nem podem abrir a boca lá. Portanto, a Taça da Liga, quando se mudar para a Arábia, está ótima. E aí pode pôr em prática todos os direitos que eles gostam de fazer, pedir os dados todos e mais alguns, e ligar câmaras e essa coisa toda. E vou-me calar. Ainda bem que estamos sentados à espera da doutora Helena, que faria se estivéssemos de pé. João Castro, onde é que vão estar aqui os truques e os segredos e as táticas para vencer o jogo de amanhã, para depois voltar a jogar no domingo? No sábado, desculpa. Então, deixa-me só aqui um à parte. Tá, o Varela estava a falar no Trincão e no Esgaio. Eu percebo que a Bia consiga fazer uma música do Trincão. Agora, rimar com o Esgaio não será fácil. Não deve ser fácil. Em relação ao Sporting Braga. Olha, eu acho que o Sporting, se for igual a si mesmo, e se conseguir pôr em campo o futebol que está a praticar, que eu acho que neste momento é a equipa com o melhor futebol em Portugal, acho claramente que o Sporting tem todas as condições para ganhar. Ou seja, se o Braga não nos conseguir travar a nossa forma de jogar, eu acho que o Sporting vence. É um jogo difícil, o Braga tem muita boa equipa do meio campo para a frente, defensivamente é uma equipa débil, sobretudo na faixa central do terreno, nos centrais, e eu acho que aí vão ter muitos problemas. O Braga vai ter aqui um problema grave amanhã, que vai ser como é que vai controlar o Gyökeres. Isto porque o Braga joga com a defesa muito subida e o Sporting, tendo o Gyökeres, tem uma capacidade de esticar o jogo e lançar a profundidade que poucos têm em Portugal com um jogador dessa valia. E, portanto, o Braga vai ter aqui, ou realmente vai ter mais cuidado com o Gyökeres e baixa as linhas e dá um bocadinho mais de jogo ao Sporting, mas vai ter o problema do jogo estar controlado pelo Sporting, ou vai jogar igual e aí vai ter que ser muito eficaz na frente, porque defensivamente vai ter um problema. E, portanto, acho que vai ser um Sporting muito igual a si próprio. Eu acho que aqui o meu receio é amanhã não poder jogar o Pote, ou se calhar não vai jogar, porque o Pote está tocado. E, portanto, não sabemos se vai jogar ou não. Está em dúvida para amanhã. Isso acho que vai trazer aqui um problema ao Ruben Amorim. Acho que se não jogar o Pote, vai jogar o Bragança no meio campo com o Yulman, que é claramente diferente de jogar o Pote. E, portanto, vai mudar aqui o figurino todo do jogo. Acho que o Sporting tem todas as condições para vencer, tendo cuidado que ofensivamente o Braga é muito forte, desde Jaló, desde o próprio Salazar a atacar também, muito perigoso, o Ricardo Horta, obviamente, o Abel Ruiz também é um jogador que, apesar de falhar muito na finalização, é um jogador que constrói muito bem e que liga muito bem o ataque, e portanto tem o Bruma também, mas acho que ainda está lesionado, e portanto é um Braga que realmente tem uma boa equipa do meio campo para a frente, mas acho que defensivamente dá muito espaço e tem estado numa fase menos boa. Por outro lado, é um Braga muito ferido. Neste mês perdeu com o Benfica, perdeu com o Porto, e é um Braga ferido porque o próprio treinador, não sei se vocês viram o final do jogo em Famalicão, o treinador ficou claramente aliviado por aquela vitória no 11º minuto de desconto, porque o Salvador também não é fácil, o presidente do Braga, e o Braga estava a ter um mês complicado, e portanto se têm empatado em Famalicão, não sei como é que estavam as coisas, e portanto vai ter que se calhar adaptar aqui alguma coisa, sobretudo se vai jogar com uma linha de 3 ou não, se vai mudar ou se vai jogar como jogou contra o Benfica e com o Porto, e sendo assim vai ter aqui algumas dificuldades perante o nosso ataque. Portanto, vai ser um jogo onde eu acho que o Sporting tem aqui todas as possibilidades de ganhar, onde o Ruben Amorim não vai fazer descansar ninguém, vai jogar para ganhar. Ele quer conquistar mais um título, e seria importante, obviamente, estar na final diante do Benfica ou do Estoril para o Sporting ser mais um título. Mas amanhã, Mariana, vai ser um bom jogo, que eu acho que o Sporting é favorito, mas teremos de ter cuidado com o ataque do Braga e temos que explorar as deficiências da equipa do Braga, sobretudo na faixa central. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a Taça da Liga. O Pedro tocou nesse aspecto ao de leve, mas esta passagem da Taça da Liga para uma Arábia, ou para um Qatar, ou para onde seja, além de ser claramente económica, deixa a pensar que isto não é para os adeptos, porque se fosse para os adeptos portugueses, isto seria no Luxemburgo, seria em Paris, seria onde há uma comunidade portuguesa muito grande, capaz de encher um estádio. E, portanto, quando dizem isto é para os adeptos, não, isto é para os adeptos, não, isto é em termos financeiros e só em termos financeiros, porque se fosse para os adeptos, isto era bonito de ver na Suíça. Aliás, o Sporting já ganhou uma super taça diante do Futebol Clube Porto em Paris. Não sei se vocês recordam, ganhámos 3-0 ao Futebol Clube Porto. Exatamente. E portanto, isso foi sim. Em que ano? Já não posso convencer, já te confirmo, já te digo. Foi num ano em que foi o Otávio Machado, acho que houve um gol do Oceano na final. Agora, aqui a questão é mesmo esta: que se fosse para os adeptos portugueses. Isso... 1995. Isso. Tinha 3 anos, Pedro Varela. 2 gols, 3 anos? Olha, 3 gols de Sporting, 2 de Sapinto e 1 de Carlos Xavier, de grande penalidade. O que eu queria dizer é que se isto fosse para os adeptos portugueses e se fosse no Luxemburgo, na Suíça ou em França, fazia todo sentido que a Taça da Liga fosse lá. Isso sim era para os adeptos. Agora, na Arábia, é só para os petrodólares. Castro, à rádio amanhã, não é? Amanhã vou estar na rádio, sim. Amanhã vou estar na rádio, mas não no estádio. Amanhã vamos estar na rádio, sim, senhor. E vamos estar, não vai estar, obviamente. E vamos então aqui às notas finais. Pedro Varela, tens alguma hoje? Pai, quer dizer, eu sei que vamos falar do futsal, mas diria que a nota obviamente ia passar pelo futsal, mas estou um bocadinho... Eu nem sei como é que é dizer, porque eu obviamente eu não gosto de hipocrisias e começo por dizer aquilo que nestas coisas... Me parece, eu gosto sempre de me colocar no outro lado, e se fosse a nós que nos acontecesse o que aconteceu ontem, é evidente que nós íamos estar aqui a mandar, e nós, não estou a dizer aqui nós concretamente no Sporting 160, porque nós aqui até temos bastante cuidado, mas toda a gente iria estar, os sportingistas iriam estar a mandar vir a torto e a direito. Posto isto, é evidente que ninguém pode gostar eticamente de uma jogada como aquela. Se o Tainan tirou partido do regulamento, que se está mal, se está bem, o regulamento é da FIFA, não é criado pela Federação Portuguesa só. Eu fui buscar primeiro à FIFA as regras, depois fui ver. Ao início até achei mesmo que estava certo, que o Tainan não tinha feito nada de mal. Depois apaguei, porque depois me disseram que para ir ver um outro artigo, e eu lá fui e pus e achei que estava. Depois tive até inclusive mensagens de árbitros, de uma pessoa que até falou com um árbitro amador e bem explicado. Enfim, eu não vou dizer que o Sporting, digamos, que aquilo é uma atitude que eu gosto de ver no jogador. Pá, acho que as regras, se existem, e se ele controlou, está errado que o permita. Agora, se ele tirou partido, infelizmente é o que é. Agora, a verdade é que mudava alguma coisa em termos do jogo? Acho que não, acho difícil que mudasse. Dificilmente iria mudar alguma coisa do ponto de vista como elas aconteceram. Se é preciso mudar as regras, que mudem as regras. Agora, termino só com isto, porque não vou aqui perder mais tempo com isto, porque não é a minha forma de andar aqui sempre a discutir isto. Olhando para o que li de alguns benfiquistas, e eu percebo que estejam chateados, eu também estaria se estivesse do outro lado, parece que ontem se cometeu o maior ato de traição de sempre da história do desporto em Portugal. O que eu acho que isso sim é uma verdadeira hipocrisia. Não é algo que eu acho que seja verdade desse ponto de vista. Acho que é algo que dá que pensar e que tem que ser alterado, se efetivamente, se a regra é mesmo assim. Mas daí até achar que se cometeu o maior ato antidesportivo da história e do mundo, epá, sinceramente não acho. O Sporting ganhou, o futsal nesse aspecto é aquela modalidade que dificilmente nos deixa ficar mal. São anos e anos a conquistar títulos e a vencer. Acho que este ano há também o handball, que tem estado muito bem, e faço a ligação aqui, não só o handball de clubes, como o handball de seleção. Ontem perdemos contra o campeão da Europa, tínhamos a oportunidade de nos qualificarmos para as meias finais do Europeu. Foi e de dar um passo muito importante para o torneio pré-olímpico, do qual ainda nos podemos qualificar, e que vai ser muito difícil nos qualificarmos para os Jogos Olímpicos, mas de qualquer forma, uma excelente prestação da seleção portuguesa, o que mostra que já o que Porto também tinha feito no handball durante muitos anos e que tem-lhe dado frutos. E o que o Sporting também está a fazer, uma aposta na formação, uma aposta em jogadores de casa e um trabalho de uma federação que está a fazer e que está a ser muito bom do ponto de vista, e uma nova geração de grandes jogadores, viu-se ontem que essa seleção tem dado bons resultados e mais uma excelente participação. Ainda vamos ter mais um jogo amanhã às 14h30 contra os Países Baixos. O jogo é sempre importante porque interessa os pontos para o ranking, para depois nos podermos qualificar para esse torneio pré-olímpico, e portanto fica essa nota, esta ligação entre futsal do Sporting, handball também do Sporting, que tem dado boas indicações, e também o handball da seleção, que ontem voltou a dar, apesar de tudo, e de termos perdido, e o resultado se calhar mostra um bocadinho uma desvantagem que não se sentiu dentro de campo, mas é evidente que os jogadores suecos têm outra, são anos e anos a jogar a um outro nível, talvez Suécia, França e Dinamarca, a um nível muito superior ao resto das seleções, e nós ontem apanhamos uma Suécia que dificilmente teria que nos correr muitíssimo bem para termos conquistado, mas uma grande prestação da Seleção Nacional. E foi incrível. João Castro, tens notas finais? Sim, muito rápido, que eu quero ouvir a Beatriz, e portanto deixo já aqui o spoiler para ouvirmos a Beatriz. Muito rápido, para a Seleção de Handball, obviamente, pela grande campanha e com os jogadores do Sporting também em destaque. Já tive a oportunidade de dizer ao Rui Costa, o nosso treinador do Sporting, que devia ter feito mais filhos. Só dois não chega, era preciso sete e um sendo guarda-redes. Depois, ao Nuno Borges, ao tenista português que teve uma participação espetacular no Open da Austrália, levando o ténis de Portugal ao mais alto nível, perdeu com o número 3 do mundo, Medvedev, mas é verdade, é que fez uma grande exibição. Foi um grande jogo. E sobre o futsal, obviamente, porque temos ganho mais uma taça da Liga, acho que é a quinta. Somos claramente o melhor clube do mundo em futsal, de Portugal, acho que nem há dúvidas. E depois, só dizer isto sobre aquilo que aconteceu ao Tainá, obviamente reprovável, eticamente. Já me aconteceu isso no jogo futsal, num jogo entre empresas, e acabou tudo à batatada, exatamente um lance, mas pior, que o jogador ia isolado para a baliza, e neste caso é mesmo vermelho. O quarto deu vermelho, mas depois anda tudo à batatada, como devem compreender. Portanto, não deve acontecer, a regra vai ter que ser mudada, porque é um lapso. Mas eu queria deixar aqui, para que não houvesse dúvidas, duas coisas. Primeiro, o árbitro cumpriu a lei. Se um suplente entrar em campo e tocar na bola, essa equipa é punida com o livre direito e leva cartão amarelo. Se a bola for entrar na baliza, uma situação clara, oportunidade de golo, aí é livre direito e vermelho. Se o jogador tocasse na bola ou está na dentro da área, é penalti, o que não foi o caso. Ou seja, o árbitro mostrou bem o amarelo e o livre direito. Neste caso, não há nenhum erro ou nenhuma falha do árbitro de direito e, portanto, não há razão para protesto e nem sequer para repetição do jogo. Esta é a parte que eu queria salientar. Portanto, não há razão para protesto, não é um erro de direito e, portanto, não há razão de protesto nem sequer para a repetição do jogo. Depois, só dizer que esta regra de futsal é exatamente igual ao futebol. Isso é que é preocupante. Portanto, se num jogo de futebol entrar um suplente e cortar a bola da mesma forma que o Taná fez, é exatamente a mesma regra. Não dês ideias às pessoas. Não, eu estou a salientar porque a regra é exatamente copy-paste do futebol para o futsal. E, portanto, isso é importante alterar-se e punir mais a equipa com isso. Obviamente é uma atitude lamentável e que não deve acontecer, é antidesportiva, mas em nada toca ou belisca a vitória do Sporting. Aliás, teve a vencer desde o início. Aquele lance não fez com que houvesse alguma situação que o Benfica não pudesse marcar golo. O Sporting estava a vencer e como sabem, venceu por um resultado que não deixa dúvidas. Deixa-me só dizer que é tudo muito giro, mas o único clube em Portugal que perdeu um campeonato com um golo na mão marcado pelo adversário e sofreu um golo marcado por um apanha-bolas no Estádio das Antas foi o Sporting. E portanto, o outro golo da mão foi o Passos Ferreira, não é? Só para recordar, exatamente, o golo do Passos Ferreira. Portanto, erros mais do que este ainda não vi. Um golo com a mão a dar quase um campeonato e depois. Mas aí não havia de verdade. Um apanha-bolas. Ninguém estava preocupado, nem ninguém estava preocupado. Um apanha-bolas marcar um golo e o meu avô contava-me essa história. E apesar do meu avô não fosse nenhum dos clubes do Porto e do Sporting, contava essa história porque realmente é caricato o apanha-bolas marcar o golo e contar. E portanto, nada melhor que salientar que erros são graves, mas este nada beliscou a vitória do Sporting. E antes de passarmos à Beatriz, eu estou aqui a fazer o suspense, mas acho que tenho mesmo que falar destas duas notas finais. A primeira, e acho que falo em nome dos três, dos quatro também, se me permites, Bia, mas essencialmente em nome dos três, aquilo que se está a passar com o grupo da Global Media, deixar aqui um abraço solidário a todos os trabalhadores do grupo que têm a história que têm e que merecem, obviamente, o respeito de todos os portugueses, porque estamos a falar de jornalismo e de jornalismo de qualidade que é feito aqui em Portugal. Aproveitar também para deixar uma última nota, e neste caso é um jornalista também, mas do 00. Face àquilo que aconteceu na conferência de imprensa final do futsal, onde o jornalista do 00 acabou por ser intimidado pela equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica, inicialmente por alguns membros e depois, precisamente, pelo treinador também. E, obviamente, isto não pode passar aqui impune. Já é a segunda vez que alguém em representação da instituição Sport Lisboa e Benfica faz figuras, se me permitem a expressão, perante jornalistas este ano nas conferências de imprensa. Portanto, deixar aqui o nosso abraço solidário à malta do 00, que tão bom trabalho faz há tantos, tantos anos. E agora sim, vamos ouvir. Já aos 20 anos. Exatamente. Agora sim, vamos ouvir aqui. Para lá, tem calma que eu tenho que pôr isto. Pela última vez, a Beatriz. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto, agradecer a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo de toda a semana. Mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. E o genérico final hoje é da Beatriz. E espera lá, Beatriz, portanto, vou pôr aqui em grande e vamos a isso. Quando quiseres. A história que marca o teu legado é feita de conquistas no presente. Foi Francisco Strompe e José de Alvalade, mais 14 dissidentes, fundaram este nosso grande amor. Pintaram um mundo de verde e branco. Pego na bandeira, no tambor e canto. Vou contigo a qualquer campo. Somos leões de Alvalade, aqui por ti a tifar. Somos donos de Lisboa, façam-nos acreditar. A história que marca o teu legado foi feita de conquistas no presente. Foi o Francisco Stromp e José de Alvalade. Mais 14 dissidentes fundaram este nosso grande amor. Pintaram o mundo de verde e branco. Eu pego na bandeira, no tambor e canto. Vou contigo a qualquer campo. Somos leões de Alvalade, aqui por ti atifar. Somos donos de Lisboa, façam-nos acreditar. Somos leões de Alvalade, aqui por ti atifar. Somos donos de Lisboa, façam-nos acreditar.